imaginação. Será medo da solidão? Será que é tudo ilusão? Loucuras no meu coração. Sertanejo. Muito bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, a minha querida Miroca Faclube em São Paulo, ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês, amigos, ouvintes da Rádio Paulista FM, a todos da Rádio Paulista FM, aí no Ipiranga, exibindo o nosso programa, muito obrigado, viu? Canta, Daniel, tocando em frente. Mundo Sertanejo, ao som da viola. Devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei.

e agora ninguém quer. Só porque o meu Camaro sumiu e eu tô a pé, e agora ninguém vem, e agora ninguém quer. Só porque o meu Camaro sumiu e eu tô a pé, agora eu fico triste. E agora você diz, como é que eu te pego? Porque levaram meu Camaro amarelo. Agora eu fico triste, triste, triste, triste. Agora eu fico triste. Agora eu fico triste, triste, triste, triste. Agora eu fico triste. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar, meu querido, meu amigo, meu querido amigo Claudio Miro e a sua filha Leidiane, Rádio Cultura FM em Nova Olímpia, no Mato Grosso. Porque agora quem vai cantar bonito no Mundo Sertanejo são eles, com a participação especial de Gino e Geno, Mazinho e Janinho. Toalha, telha quebrada, perdão, telha quebrada. Cantam Janinho e Mazinho e Gino e Geno. Quebrada, lembro os beijos apaixonados, escutando o som da chuva, eu e ela abraçados. Minha esperança que um dia posso ver meu bem voltando, pra devolver a alegria que a tristeza tá judiando. A cigana garantiu onde está a sua mana, pra me ajudar a cuidar daquela telha quebrada. Olhando a telha quebrada, lembro os beijos apaixonados, escutando o som da chuva, eu e ela abraçados. Aí, muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Então, confirmando aqui, né, o prefeito Júlio Omar Rodrigues, é o prefeito de Presidente Bernardes, São Paulo, né? Nosso amigo DJ Múrcia, da Cidade Nova FM, pede para mandar alô para o nosso prefeito também, né? Um abraço, muito obrigado. Meu amigo Adir Alves, Rádio Clube FM, em Córrego Fundo, Estadão de Minas Gerais, exibindo o nosso programa com muito sucesso. O Adir Alves, muito obrigado aí pela parceria, viu? Também tocando minhas músicas. Um beijo aí para minha querida Cida Moreno, todos os nossos ouvintes aí de Córrego Fundo, ouvindo o nosso programa pela Clube FM. Gustavo Lima canta, diz pra mim. Desde o início você esteve tão presente e eu só te evitando. Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo e hoje não vivo sem você. E agora você diz pra mim, oh, oh, que já não é bem assim, oh, oh, já está tão perto o fim do nosso amor, diz o que é preciso pra te ter. E eu fiquei tão perdido. Confesso que às vezes penso na gente em um recomeço melhor e bem diferente. Mas tem que partir de você. Maravilha, maravilha, a minha querida Crayane Santana em Porto Walter, no Acre, ouvindo o nosso programa, muito obrigado, viu? A todos da Ocidental FM, Flavinha Pinheiro, todos da equipe, muito obrigado, viu? Quem canta bonito agora no Mundo Sertanejo, Mato Grosso e Matias, Tentei Te Esquecer. Mundo Sertanejo! Na